Salvador, muito bom dia, azul 4234. Telefone Golfo 370 do Brasil. Azul 4234, informação com o senhor Golfo. Está com outra cópia? Afirma. 234, autorizado para Recife, nível 370, via Peruísque 58. Sacola da pistão no zero, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Funciona 5574, controle 119 decimal 8. Recife 370, volta de plano, Peruísque 58. Sacola no zero, curva à esquerda, Puca, Caju. 574, 198, controle. Azul 4234, cotejamento correto, mas quando pronto. Podemos passar para você. Azul 4234, obrigado. Controle passarela 2223. Poderia coordenar a voa direto conquista? Autorizado direto conquista, passarela 2223. Ok, aprovando conquista, obrigado. Salvador 2223, Passaredo. Prossiga. Poderia coordenar manter 140 como nível final? Sim, te manter 140. 140, gente, obrigado. Mete acionamento, azul 4234.01. Azul 4234, Lívia Sanai, coordena sua equipe de solo, repete para táxi. Lívia, posicionamento, chama na sua táxi. Gol 9922, bom dia, chegada a Mari, desça para a neve de voo 050, ajuste 1093. Gente, chegada a Mari, 050, 9093, gol 9922. Passaredo 2223, então, centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Afirmativo, vai chamar agora o centro 126.0.1288. Obrigado, bom dia. Bom dia. 42, 3 passa para o ataque CB 112, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alterna a Fortaleza. 234, confirme as horas do alternativo. Fortaleza. Taxi via Patiuni, Índia, no ponto de espera, torre 118395, ajuste no 063. 7 livre táxi, reparte Índia, só confirmando, é Maceió a alternativa primária. Maceió, ok, ciente. Salvador, bom dia, 4234, 4234, autorizado, alinhar e decolar, 1090 graus, 8 nós, 4234. Autorizado, alinhar e decolar, 4234. Que Maceió confere para o foto. Por isso que apesar para Maceió, um no meu pé, se decola da pista no 7 com primeira curva à esquerda, corredor forte. Aciona 0264, controle 1 no 9 decimal 8, bravo que Luiz. Luiz, que estacionamento correto, confirme pessoas a bordo de autonomia. Acionamento táxi, torre 1 no 8, décimo 9, 5, bravo Luiz. Azul 4234 decolou aos 53, chame controle em 1 no 9, decimal 8. 119, decimal 8, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contatada no decolagem, sub, mantenha 370, saída PUCA. Só para 370, subida PUCA. Gente, 2 mil pés, 1 0 no 3, autorizado final do procedimento LS, aproximação. Gente, 2 mil pés, 1 0 no 3, 1 no 9, 2 2. Bravo, Kiluíski, 2 a bordo, gente, tem livre acionar, reporte pronto para o táxi. para a praia de Aracaju, o azul 4234. Azul 4234, aguarde coordenação. Ok, agora. Azul 4234, mantenha o perfil de saída. Mantenha o perfil de saída, azul 4234. Meu índio no Inderalfa, bom dia, informação com o seu hotel, pronto para abrir. Inderalfa, autorizado voo local, Salvador, Salvador, corredor forte, 20 milhas. Decolador no 7, com curva à esquerda pelo corredor forte. 1 no 10, aciona 0171, controle 1 no 9, decimal 8, índio no número alfa. Número alfa, cotejamento correto, parecionamento e táxi, torre 1 no 8, decimal 95. Alfa, livre acionar, reporte táxi. Alfa.